SimsCast.org. Você está na Sinsolar, tudo bem? Mais um super bloco começando aqui na Sims. A última surpresa, hein? Mas vai ter aí Zac Efron. E pra começar, uma música que eu acho muito legal, muito calminha pra gente dar uma relaxada. Não é aquela relaxada muito vibe do Sims Wave, mas é uma relaxada, né? Nesse dia, nessa noite, nessa madrugada, nessa tarde, o que, que você estiver fazendo, passa, fala pra nós, www.sinscast.org/contato. Ou no chat, tá ok? Então vamos lá, de Dave Matthews Band, Crash Into Me. A música é tranquila, mas tem o nome Crash Into Me. Dave Matthews aqui nas Zens. The way I like to be for you, for me, come. www.sinscast.org/chat. Now I stand where before I couldn't rest. E que bloco bacaninha, né? Bem tranquilo pra nós aqui na Sense. Teve o som aí do Pete Murray com You Pick Me Up de 2008. Bacana, né? Antes teve o Zach Ashton? Deixa eu pegar aqui no histórico. Zach Ashton, é isso mesmo. Zach Ashton com Ocean. Que é a Zach Ashton com Ocean. De quando é Zach Ashton com Ocean? Hein? Tá aqui. Zach Ashton, Ocean, na tag 1964. Ai, meu Deus. Que viagem, que viagem. Eu acho que é 2004 essa música, mas, meu... Nossa. Eita, mas ele faz um som legalzinho, né? É, mas é do álbum Melodia? Olha, agora que eu vi. Melodia é de Melo. É um trocadilho. Eu não tinha visto nunca isso. Vamos ver. É, qual que foi Ocean, né? Então, é do álbum Melodia. Do álbum Melodia. Zach, saiba que eu gostei do seu trocadilho. É. Então, e o Pick Me Up do Pete Murray, que é de 2008, foi a anterior. E Dave Matthews, o rei desse tipo de música, claro. Dave Matthews foi... É, vamos dizer que Dave Matthews é o pai desses caras, Zach Ashton, Pete Murray. Bom, www.sensecast.org/ondemand, www.sensecast.org/chat pra você participar, tá ok? Até já.